Rádio Globo. No programa Francisco Barbosa. Entrevista. Entrevista. Olha esse telefone. Ô Barbosa, como enfrentar uma sexta-feira 13, Barbosa? Ué, tem algum mistério isso aí? Tem. Não sei, Barbosa. Se tem, vamos saber agora. Isso, quem tá na linha pra falar com a gente sobre esse assunto, Barbosa, é o Parapsicobaco Aue. Que isso? Oxintene de Chantilly. Hein? Oxintene de Chantilly. Ah. Ele vai nos falar agora sobre os cuidados que devemos ter numa sexta-feira 13, Barbosa. Tudo bem. Tudo bem, Oxintene de Chantilly? Alô! Tenda de primeiros cuidados, segundos socorro e terceiras intenção, pois não? É o Tião Buscapé? E é o cara da Rádio Globo? Tudo bem, Tião? Mas o que tu quer aqui, ó, gato preto do jornalismo? Ô, Tião, que é isso? Mas que perseguição, rapaz! Ô, Tião, eu que pergunto, rapaz, eu tinha uma entrevista aí com o Parapsicobaco Aue, que você entende Chantilly. Ele vai nos falar sobre os azares da sexta-feira 13. Cadê ele, tio? Ô, tu fala o chefe da parada aqui? É. Aquele cara meio esquisitão. Eu acho que é ele. E, ô, meu irmão, olha aqui. Acho bom tu ligar daqui umas quatro sexta-feira 13, me entende? Não, peraí, tá não. Coisa aqui, viu? Mas o que houve com ele? Tinha algum problema sério? Ô, Barbosa, olha só. Ele estacionou o Passat dele aqui na porta. Sim. Aí veio o pessoal da prefeitura e rebocou o carro dele. Maior azar do cara, rapaz. Mas aí, pode perguntar lá o que vocês querem saber? Que eu tô aqui pra responder. Tio, nós estamos querendo saber isso, se sexta-feira 13 é mesmo um dia de azar. Olha aqui, ô Rádio Globo, peraí. Pro Oxintene de Chantilly, o cara daqui, o cara tá cheio de cliente aqui pra atender. E aí vem o reboque e leva o passante dele, me entende? Caramba. E o pior é que pra liberar o carro, ele tem que pagar as multas, amigo. Ah, pagar as multas, claro, né, Tião? Mas o carro dele tem muita multa, Tião? Olha aqui, pra tu ter uma ideia só, Barbosa. Ah. Tem multa ainda por ultrapassar lotação na praia de Copacabana, amigo. Ultrapassar lotação, mas lotação não tem o tempo. Tem multa antiga aqui. Meu Deus do céu. Tudo bem, Tião, aqui, eu não vou discutir isso, não. Você é capaz de dizer se sexta-feira 13 é mesmo um dia de azar, Tião? Ô, que pergunta que tu fez, amigo? Tio, tu tá enrolado hoje pra caramba, hein, Tião? Poxa vida, roladaço, hein, rapaz? Eu não tô entendendo, Barbosa. Não, pergunta... Refaça a pergunta, Maurício. Eu quero saber se sexta-feira é mesmo um dia de azar. Pera aí, ô Barbosa. É pergunta difícil pergunta de entender. Que o seu assessor aí me fez, rapaz. Mas que é, rapaz? Pera aí, mas claro que eu sei responder isso. Não responde, rapaz. Eu tô aqui na assessoria aqui, da tenda do homem, já aprendi a jogar as coisas aqui, tá tudo certo aqui. Então desenrola, Tião. Então responde lá, Tião. O que uma pessoa tem que fazer pra espantar o azar de uma sexta-feira 13? Oh, existe assim várias regras, me entende, Rádio Globo? Não atravessar embaixo de passarela. Pera, não, essa eu não sabia. Eu sabia que era não atravessar embaixo de escada, Tião. Barbosa, isso era antigamente. Agora é embaixo de passarela. Ah, meu Deus. Não tem mais guarda, me entende? Tá. Ninguém respeita mais velocidade. Tá. Passar embaixo de passarela é o maior azar, amigo. Que isso. Então a gente devemos ter sempre também um talão de quatro folhas. Não, pera, Tião, tem algum engano aí. Que talão? Que talão de quatro folhas, trevo de quatro folhas, Tião. Não, Barbosa, isso era antigamente. Hoje é mais importante ter um talão de cheque com pelo menos quatro folhas, Tião. Qualquer coisa tu vai no agiota e desconta lá o dinheiro. Que papo é esse, Tião? E como é que a pessoa deve fazer pra evitar o azar? Bom, isso aí tem anotado aqui. Peraí, deixa eu só ver aqui nos papel aqui. Tá enrolando, hoje ele tá enrolado, que é uma festa, hein? Peraí, achei aqui. Fala, pra evitar Tião. O azar. Deve estar um azar, não é? Deve evitar nascer no Brasil. Quem ô, Tião? É porque depois vira professor. Tá. Aí vai aposentar, me entende? Uhum. Bom, aí vai ganhar uma mixeria. Tá certo. Ih, peraí. Tá chegando um cliente aqui. Tá chegando um cliente na tela. Só um minutinho, peraí. Só. Pois não, cidadão. Tião Buscapé, o seu criado. Sim, senhor. Ei, como é que é? Se aqui é a mãe de nada? Mãe de nada é aqui, rapaz.